Bom, olá todo mundo. O curso de comunicação digital orgulhosamente apresenta o seu podcast da cadeira de comportamento do consumidor 2, né? É a missão internet, digamos assim, né? Eu estou aqui com a turma 2006 do curso de comunicação digital, o pessoal que está fechando o segundo ano. Meu nome é Gustavo Fischer, sou coordenador do curso e professor da atividade. E a gente está propondo dessa vez na cadeira de comportamento do consumidor uma metodologia de trabalho de observação. De etnográfica aí de vários produtos e serviços, tanto offline quanto online, procurando tentar entender um pouquinho do comportamento do consumidor nessa segunda etapa que os alunos passam, dentro mais da internet, mais focado no que a gente desenvolve dentro do curso. Eu estou aqui com o Zambo, que é o Henrique. Oi, Henrique. Oi, beleza? beleza. Tranquilo? Estou com a Luciana aqui. Olá. Abanando aqui para o Oi, oi. rádio. E com o Thiago também. Opa. E os três vão conversar um pouco com as escolhas que foram feitas por eles, porque a ideia hoje é começar a partir de escolhas que os alunos fizeram de três categorias de produto. Uma primeira categoria ligada a um produto que não nasceu nem depende exclusivamente da questão da internet, pode chamar assim de um produto offline. Mais tangível mesmo, como um refrigerante, uma loja e assim por diante. Um outro serviço que existe, nasceu e funciona exclusivamente dentro da internet. E um terceiro que tem mais característica de ser uma rede social e quase mais um ambiente onde outros produtos e serviços acabam circulando na opinião do consumidor, nos debates das comunidades e assim por diante. Vamos começar então cada um apresentando as suas escolhas, depois a gente vai se aprofundar em cada uma delas um pouquinho. Zambo, diz para nós aí o que que tu escolheu dentro das três categorias. Bom, primeiramente, o produto offline que eu escolhi foi o refrigerante, o Fruki, que é um produto aqui do estado, tem fábrica em Lajeado e atualmente exporta para vários países e circula até. Não tenho certeza se no Brasil inteiro, mas em alguns outros estados. Como rede social, escolhi o Jaico, ferramenta de microblogging recentemente comprado pelo Google. E como um produto online, eu escolhi o Just, aquele sistema de TV online. Tá, bacana. Depois a gente vai dar os endereços desses lugares para baixar, para olhar, para detalhar um pouquinho mais. Em paralelo, aqui tem uma galera fazendo as anotações do podcast, que junto com o podcast, que está também por ser criado o seu nome, vinheta e tudo mais, que são outras partes divertidas que para compor aqui o programa, a gente vai também estar publicando um conteúdo em texto com links também relacionados ao que for debatido aqui. Luciano, o que que tu escolheu? Tá, meu produto offline foi a Coca-Cola, que eu escolhi que assim, como do Zambo. É, não se compara, né? Isso nós veremos ainda. Ah, então tá. O produto online foi o Kibiloco, né? O blog. E como rede social foi o Orkut, o site de relacionamento, que acredito que todo mundo conheça. Orkut é bastante badalado pelos É. Brazilians. E aí, Thiago, o que que tu escolheu? Bom, eu como produto offline eu escolhi Starbucks, a rede de lojas de cafés, cafeterias. Como Isso. serviço online eu escolhi o Picnic, que é um editor de fotos online, que é bem bom. E como rede social eu escolhi o LiveMotion, que eu acredito que muita gente ainda não conheça, mas que é uma rede social que propõe e que o objetivo da rede é que as pessoas aprendam uma nova língua. Ou seja, então, as pessoas compartilham as línguas que elas sabem, que elas falam, enfim, língua nativa. E se propõe ajudar, os usuários se propõem a ajudar uns aos outros para que aprendam novos idiomas. Legal. Bom, o primeiro levantamento que foi pedido para os alunos quando eles receberam a tarefa era, primeiro, tentar definir um pouquinho o que é esse produto ou serviço e também, a partir das observações que eles fazem desse próprio produto ou serviço, no caso desses online, tentar deduzir um pouco para que tipo de público que esse produto está se dirigindo, a partir do que eles ofertam em termos de interface, conteúdo, que tipo de proposta, né? Antes da gente começar a conversar com os consumidores desses produtos em si, vamos ver como que a gente consegue enxergar manifestações deles ou o que que o próprio grupo, enfim, entidade aí que se responsabiliza por um justo, por um piquenique da vida, quer com o seu público, porque a gente sabe que o que, que é colocado em termos de linguagem, de simbologia, de estratégia dentro do site, diz muito sobre com quem a gente quer conversar, né? Isso já vem de uma discussão mais ampla que se faz dentro do curso, né? Zambo, fala um pouquinho pra gente, então, o que, que é o Jaico. Primeiro, dando o endereço certinho, aí soletrando. O Jaico é uma ferramenta de microblogging, assim como o Twitter, que é bem mais conhecido, principalmente entre o público agora da internet. O endereço é www.jaiku.com. Uhum. Se eu não me engano, é isso daí. Vamos falar um pouquinho rapidamente, né? O que, que é microblogging, né? Primeiro, blog, sim, a gente já sabe, vamos supor assim, que é uma ferramenta, ou enfim, um estilo de publicação baseado em posts, textos, sim, curtos. Bem curtos. E que tem uma característica, às vezes, jornalística, uhum, às vezes mais informativa, às vezes de comentário, né? Algo que a gente já tem hoje bem difundido na rede, aos milhões, né? Com, enfim, a questão da própria força de grupos de blogueiros, blogosfera e por aí vai, né? Agora, tu vem com essa de microblogging, mas se blog já era curto, o que, que o microblog vai ser, então? Bom, o microblog é um blog ainda mais curto do que é, obviamente. Uhum. Normalmente se limita a 100 e tantos caracteres, o Twitter é 140, o Jaico, se não me engano, é 140 também, não, uhum, recordo exatamente. Uhum. E a ideia é limitar, assim, tem pessoas que chamam isso como backstage da blogosfera, uhum, sendo, tipo, ali rola as notícias primeiro, a criatura tá acessando, tá, viu a notícia em algum lugar, uhum, pega o celular, o PDA, qualquer coisa e colocou ali, ó, aconteceu tal coisa. Tá registrando ao mesmo, uhum, tempo que tá acontecendo. E aquilo lá depois gera notícias maiores, talvez. Uhum. Ou simplesmente fica ali para comentário. Vai gerando, tá, uma repercussão. Primeiro, como é que tu descobriu o Jaico? E qual é a estrutura básica para o cidadão fazer ele funcionar para si mesmo? Assim, abrir conta e tal? Uhum. Dá uma explicada, assim. Bom, eu descobri através de notícias. Uhum. Quando fiquei sabendo que o Google comprou, uhum, o Jaico. Antes eu conhecia só o Twitter. Aí fiquei sabendo, tá, é concorrente do Twitter ali, tá, pau e pau com o Twitter. Mas eu vejo ele um pouco mais complexo do que o Twitter. Ele é mais formal, pelo menos nos posts que eu via. Lá ele é bem mais formal. O Twitter a galera coloca, ah, vou ir tomar um chopp com o pessoal, vou ir... Uhum. Tô indo jogar uma bola, tô num evento tal, assistindo tal palestra. Ou até aconteceu tal coisa, um acidente de carro em tal lugar. Uhum. Tem várias características, mas o Jaico ali, pelo que eu li, pelo menos, do que eu consegui me inserir e dar uma olhada, é mais formal. Tem mais um, uhum, caráter de noticioso, de coisas que estão acontecendo. E não tem... Eu não achei, pelo menos, nenhum brasileiro ali, nenhum post em português. Uhum. É interessante. Tá, é mais pro público norte-americano, europeu, talvez. Uhum. E a estrutura é de abrir uma conta? Abrir uma conta. É gratuito? Gratuito, eles estão em beta ainda. Uhum. Como... Quase tudo que é web 2.0. É, vão permanecer por muito tempo. No beta permanente. É. Por hora, sim, tá fácil abrir conta. Chegar lá, se cadastrar, uhum, dar uma série de dados para eles. É mais difícil do que se cadastrar no Twitter. Tem que dar mais dados. Uhum. Twitter é muito mais fácil. Tu acha que deve ser por isso fácil? Ele tem esse caráter mais formal de informações... São informações mais técnicas ou mais jornalísticas? Assim? Não, mas... Tem caráter técnico, tem caráter jornalístico, mas não é que nem o... Twitter quer qualquer coisa, qualquer, uhum, besteirinha. Uhum. Talvez porque as besteirinhas que nós vemos hoje no Twitter é porque está sendo tomada por brasileiros. E brasileiros adoram essas besteirinhas. Eu acho que o Twitter funciona mais ou menos como eram os blogs no começo, né? Que era, sim, meio negócio de diário, assim, né? Um diário virtual. Então, que acho que as pessoas estão, acho que voltando deles. Como é uma nova ferramenta, então acho que as pessoas estão se apropriando da mesma linguagem do início dos blogs, assim, acho que funciona mais ou menos do mesmo jeito. O blog, tu acha que criou um certo status de que tu tem que ter uma relevância, um foco? Eu acho que sim, né, porque pelo menos o que a gente conhece, assim, são pessoas que, sei lá, que ganham grana com blog, coisa, então... Uhum. Acho que quando tu vai fazer um blog, vou ter meu blog e tal, tu pensa, sei lá, não digo em ganhar dinheiro com isso, mas em ter, uhum, uma legião de seguidores, digamos, assim, que te leiam, sei lá, que acompanhem teus posts, que de repente, assim, tem um RSS. Uhum, mas eu acho que o Twitter e o Jaico são, acho que são diferentes, assim, né? Sim. Pode acompanhar vários e tal. É mais fácil de acompanhar porque é mais curto, tem uma nova linguagem, tem que ser mais sucinto. Então. Uhum. As coisas aparecem na tua home ainda, como se fosse um RSS. Tipo, tá, eu tô seguindo esse cara e quando tu abre a tua página inicial, aparecem as atualizações dele. Isso é uma vantagem na hora da leitura. Zambo, me fala um pouco do que tu acha olhando para a interface do Jaico. Conta um pouquinho sobre ela e a partir dela e de que tu tá falando agora também, sobre a maior dificuldade de se cadastrar. Não é a maior dificuldade, ele é fácil também, só que exige um pouquinho mais de informação, mais dados. Tá? E como é que tu tá enxergando esse público do Jaico, quem tá usando? O que tu, ainda assim, de forma bem preliminar, tu tá assim, conseguindo deduzir assim, que tipo de público dá para ver, assim... Pessoal da área de TI, como é que tu tá? Ou é difícil ainda tentar identificar? Assim? É difícil identificar, eu acho que é uma galera indo pra testar, pra ver o que é aquilo, pra brincar, experimentar. Dá pra gente pensar que é aquela categoria que a gente chama de early adopters, né? Aquele pessoal que primeiro adota a ferramenta, mas assim, o primeiro a comprar o iPhone, o primeiro a ter um iPod e tal. Sim. Pra já... E eu achei engraçado que no que deu as notícias lá, ó, o Google comprou o Jaico. Cresceu o número de usuários. É eu fui um... né? É. Não, gerou aquele, o que nós chamamos lá de buzz marketing. Saiu galera falando, comentando, ó, compraram, saiu diversos posts em diversos blogs que levaram o acesso ao Jaico, por exemplo. No próprio Twitter, tinha pessoas, ah, Google comprou o Jaico. Acontece. Então, dá um certo status de que agora isso deve ser importante. Então, vamos tentar olhar melhor. Bah, imagina que vai ser um grande concorrente do Twitter. Logo, logo. Vai estar... Já é um concorrente, mas vai se difundir ainda mais. É, ainda mais com a relação que você tem com a mobilidade, né? Como a gente viu lá no Intercom, né? A partir de um dispositivo móvel atualizar, acho que isso é uma diferença bem grande, né? Sim. Frequentar o site do Twitter. Na verdade, já é uma mensagem de texto praticamente, né? São 140 caracteres, então... É. Se tu não pudesse atualizar por um dispositivo móvel, acho que não faria sentido existir. Provavelmente também, porque substitui o SMS até em termos de custo, claro, né? Claro. Bom, mas não vamos falar muito do Twitter, porque tem a Helene lá que vai falar sobre o Twitter num outro momento. Então, vamos falar do Live Mocha, é isso? Live Mocha. Mocha. Eu não sei direito como é que se pronuncia. Então, é uma rede social, como eu comentei antes, só que ela tem um objetivo, assim, diferentemente, sei lá, de Facebook, Orkut, que as pessoas entram por diversão, para conhecer novas pessoas. O Live Mocha, as pessoas entram para aprender línguas. Então, como é que funciona? Tu precisa te cadastrar, é um formulário bem extenso. Tu precisa escolher... Precisa selecionar a tua língua nativa, né? No caso, português para nós. E os idiomas que tu sabe e que nível que tu tá nesses idiomas. Por exemplo, lá no meu perfil eu tenho cadastrado inglês e espanhol. A partir disso, depois que tu te cadastra, ele te mostra uma série de usuários que estão online e que tem um perfil parecido com o teu. E que podem, por exemplo... Se eu me cadastrei lá em inglês e espanhol, ele vai mostrar as pessoas que falam inglês e espanhol com as quais eu posso me conectar, conversar e tal, para aprender os idiomas. No caso, como é que seria então? Eu ensinaria português para quem quer aprender português e aprenderia inglês e espanhol com quem ensina. Ah, entendi. Tu não entra só para aprender, tu também tem que... Isso, tem a network negócio, assim, tu conversa com as pessoas e tal. E depois que tu te cadastrou, tu escolhe um curso, por exemplo. Dentro do inglês tem acho que uns 6 níveis, assim, tu escolhe o nível que tu quer... E tu tem lições diárias sobre aquilo, sobre aquele nível. Tu vai completando aquele nível, vai acumulando pontos. O interessante que eu achei é que conforme tu vai acumulando teus pontos dentro da comunidade, com a resolução das lições e tal, com o número de acertos das questões, com quantas pessoas tu ajuda, tu pode se tornar um mestre, que eles chamam dentro da comunidade. Então, um teacher. Aí tu tem... É como se fosse um moderador, assim. Um status de moderador em outras comunidades. Então, tu é o cara, se tu for o mestre ali dentro. Mas cada um pode ensinar do seu jeito ou tem algumas coisas que tu não, recebe? Não. Assim, as lições são padrão. Ah, tá? Existem alguma, mais ou menos isso. Acho que são 6-7 níveis para cada idioma. Tem japonês, italiano, tem tudo. E tu faz as lições e, ao mesmo tempo, tu pode conversar com as pessoas para tirar dúvidas e coisas. Tá, aí que entra a tua participação. Isso, tipo, aí que entra... Colaborando. Isso, aí que entra a rede social mesmo, né? Porque até então as lições não são lá grande coisa, assim, não é nenhuma grande inovação. Mas acho que o legal é tu poder conversar com outras pessoas e ele te mostrar quais são as pessoas que línguas falam, enfim, que pé que estão de aprendizado. Achei alguns brasileiros lá, poucos, mas achei. Como é que tu acha? Como é que é a interface? Conta um pouco. A interface é bem legal. Assim, a capa, quando tu abre o site, né? livemocha.com, live de live mesmo, mocha.com. É uma interface bem feia, assim, é meio marrom e tal. Tem umas pessoas caminhando na Torre Eiffel, assim, um negócio bem livro de inglês. Uhum. Mas... o que ela tem de legal, então? Depois que tu entra, depois que tu te loga, eu acho bem legal a interface, porque tu tem... Mostra assim, ó, o curso que tu tá fazendo, quantos passos tu já completou, quais são as tuas lições do dia, quem é que tá online, né? Teu número de pontos, teu ranqueamento dentro da comunidade, que outras pessoas tu pode adicionar, que também se adequam ao teu perfil. E é isso, então, no ranking, então, tem meio que uma competitividade, assim, pra ver quem vai ser... Ah, tem isso? Tem. Das pessoas. O ranking é bem disputado, assim, todo dia dá uma mudada, assim, é sempre os três, assim, que estão disputando. E dá pra ter uma noção de quantidade de pessoas que estão fazendo parte, eles têm essa estatística? Não consegui achar dados sobre isso, mas pelo que eu entrei, assim, tá bem no começo, até porque quando eu selecionei inglês e espanhol, apareceu poucas pessoas. Aham. Não foram, assim, não apareceu 200 pessoas, apareceu, tipo, umas 80, assim... E eu adicionei algumas. E tem alguma coisa ligada a quanto mais tu... Se tu sabe 3, 4 linhas, quanto mais tu ensina, mais tu... Acho que sim. Tu acende ou tu recebe coisas. Tem algum tipo... Tu chegou a ver, assim, quem que criou isso? Não vi quem criou. Acho que é uma iniciativa... Eu li esses tempos... Eu descobri esse site através do G1. Deve fazer mais ou menos umas 3 semanas que eu li uma matéria. Uhum. Sobre isso eu entrei e gostei. E comecei a acessar, assim. Não acesso diariamente, não faço as lições todo dia. Mas elas são bem didáticas, assim, são curtas, o que eu acho importante, porque eu acho que ela é principalmente direcionada a quem não tem tempo ou não quer sair de casa para aprender um outro idioma. Tu fez uma, assim, para saber mais ou menos o tempo que demora? Demora uns 10 minutos, mais ou menos. Uhum. Vai, então. Aí te propõem isso por dia, né? São algumas lições por dia para tu te completar o teu nível de curso que tu selecionou antes. Tem básico, tem intermediário, intermediário avançado. E tem salas de bate-papo onde tu pode, por exemplo, saber um pouquinho quem são as pessoas que frequentam? Não, daí é contigo mesmo. Daí funciona mais ou menos como o Orkut. Tu fala com a pessoa... Que tá ligada a ti isso. Pela língua e tal. Mas eu acho que em breve eles devem estar integrando algum serviço de chat aí, porque acho que ficaria mais, mais instantâneo o negócio, né? Tem que esperar a pessoa responder tudo. E cara, tem dois outros sites que eu acho interessantes, que eu conheço. Tem outros. Que é o Lingic. Ah, já ouvi falar. E o Quantalk, que funcionam no mesmo esquema. Uhum. São sites que oferecem cadastro para os usuários, para eles participarem de uma comunidade e aprender inglês com isso. Uhum. Ou outra língua. O que eu acho legal do Lingic, enfim, é uma possibilidade de tu, por exemplo, ser um professor e reverter aulas em dinheiro. Uhum. Como usuário também, tipo, tu pode usufruir lá de, se não me engano, 20 lições gratuitas. Uhum. E depois, caso tu quiser avançar, tu tem que pagar. É importante só um parênteses aqui, o Livemocha é free, por enquanto. Sim. É. Uhum. Pois é, o Jaico também é gratuito. Sim. E vocês chegaram a ver que ele tem o básico lá de AdSense espalhado? Ou tem alguma da coisa que vocês deduzam? De onde é que vem o dinheiro? Tem anúncio dentro? Tem banner? Esse link não. Justamente porque os usuários que queiram avançar, eles têm que pagar. A interface dele é extremamente clean. Muito bom site para usar. Em compensação, o Quantalk, que é o concorrente, um dos concorrentes, esses dois... É uma interface tripoluída. Como é que é o nome desse segundo? Quantalk? Quantalk. Okay, é K-U-A-N e Talk. É extremamente poluída, só que eles têm uma proposta diferente. Tu aprende com vídeo. Uhum. Tá o vídeo ali rolando, videozinhos no YouTube. Eles upam pro YouTube os vídeos. E o usuário assiste o vídeo legal, no YouTube. Integração. É, aí assiste, vai lendo um textinho ali, vai acompanhando. E, ao mesmo tempo, tu tem lá a lista de usuários também assistindo aquele vídeo, que também estão participando daquela lição naquela hora. E tu pode... Aí tu clica no perfil do cara e aparece o iconezinho do Skype. Olha, ele tá online. Tu clica pra conversar com o cara. É, legal. Ou tem integração, tipo, cria um bate-papos no Skype. Ó, tá criada essa sala e tem tantos usuários conversando. Aí tu entra lá e conversa com os caras. Eu tô atualmente bate-papo lá com um italiano que tava tentando aprender inglês. Foi engraçado. É... Bom, então a gente já viu que um pouco do microblogging, um pouco dessa ferramenta de compartilhamento ensino de línguas, né? E agora eu queria falar um pouco com a Luciana, que escolheu o Orkut, o campeão dos campeões. E acho que a gente pode falar, né? O definir o Orkut já é uma coisa que é mais tranquila, né? Pela popularidade e tudo mais. Mas talvez a pergunta seja o que tu andou observando mais recentemente no Orkut, mesmo no nível de a gente ser usuário normal, assim, dessas mais recentes mudanças para melhor ou para pior, aí, para a gente conversar um pouquinho. Tá. Acredito nas novas... Vamos pensar nas mudanças que... Estamos destruindo o estúdio. Nós vamos evitar o mal maior. Eu acho que foi... Acredito que foi... Eu penso com um benefício e tal, a integração com o YouTube e tal. Uhum. E a questão até como usuário e tal, para aumentar a quantidade de fotos para pôr no álbum, essas coisas e tudo. Eu mudou de 12 para 15, é isso? Não, pra, pode mudar quantos quiser. É, agora mudou infinito. Eu penso assim, pensando totalmente como usuária. Eu acho que é um benefício, porque todo mundo quer botar muitas fotos. Só que a partir do momento que tu tem 100, sei lá, 50 fotos, tu não vai olhar todas as fotos da pessoa, sabe? Tu vai querer olhar as atuais e se tu for ter muitas fotos, tu não vai atualizar sempre. Vai ter fotos, sei lá, de 3 meses atrás e tal, que tu, ou tu já viu, ou tu não vai mais querer ver. Eu acho que tu tá na internet ou no site de relacionamento pra ver coisa nova, pra conhecer gente nova e tal. Não pra ficar arquivando coisas. Não pra ficar arquivando coisas, então... Até porque pra isso acho que o Flickr funciona melhor, né? Claro. Pra arquivar foto tem outras coisas. Sim, que é específico pra isso, né? São mais eficientes. A gente tem que levar em consideração que o usuário... brasileiro gosta de ficar fuscando, né, cara? Ah, o que essa criatura fez 3 meses atrás? Conheceu uma pessoa nova. Vai fuçar, meu. Eu não vejo por esse lado. Também falando como usuária, daí entrou... Criaram a modinha de apagar os scraps, né? Agora não, agora tem que apagar e deixar só os últimos e ler e apagar. Ler e apagar. Eu, como usuário, eu não gosto, porque bem como o Zambo falou, eu gosto de ficar fuscando. Se eu entro ali, eu quero saber o que a pessoa tava fazendo e tal. Daí tu olha a resposta de um e daí tu quer ver a continuação e tu não pode, porque a pessoa apaga, sabe? Então, não sei. Mas daí depende de cada um. Eu acho que tem gente que não gosta mesmo, que as pessoas fiquem... Eu apago quase desde o começo do Orkut. É que tem gente que não gosta, mas eu acho que se tu tá ali, se tu tá te propondo te expor e tal... Acho que não tem sentido. E essa integração de ferramentas, assim, se tu tem outros serviços Google, por exemplo, se tu tem um blog no Blogger, se tu tem um... Acho que... Qual é o álbum de fotos do Google? Picasa, né? Picasa. Dizer, tudo isso tá integrado agora. Como é que vocês estão vendo isso? Não falando do Google. Qualquer coisa que te disponibilize um RSS, tu pode integrar. Eu tenho no Orkut, por exemplo, o meu Last.fm. Tenho o meu RSS agora, no meu blog. Que abriu Twitter. O código, né? Não, isso aí já é um já tempo tinha há tempos antes, atrás. Tá. Agora, com Open Social, vai ficar maior. Mas aí, vocês acham que o Orkut vai se tornar o agregador das redes de relacionamento ou ele vai perder a identidade dele? Porque quando tu começa a digamos, integrar outras coisas ali dentro, ele deixa de ser aquela coisa que é o Orkut, que é o lugar de reencontrar ou encontrar os camaradas? Porque, normalmente, as pessoas novas que tu conhece é através de pessoas conhecidas. É um pouco do princípio. O Orkut tá ali para tu conversar com o teu vizinho, o teu ex-colega do colégio e tudo mais. Vocês acham que essa inserção de outras ferramentas vai descaracterizar o Orkut ou ele tá tentando chegar perto de um modelo mais Facebook e tudo mais? Eu acho que as pessoas, como voltando ao exemplo dos blogs, acho que conforme vai passando o tempo, as pessoas vão explorando a ferramenta, acho que a linguagem da ferramenta vai sendo modificada pelas pessoas. Então, como os blogs passaram de uma narrativa, por exemplo, diária, descritiva e passando para uma mais jornalística, de repente, hoje, eu acho que o Orkut também, assim, tá talvez perca um pouco desse espírito de encontrar a pessoa que tu não vê há anos e tal, e passa a ter alguma outra função ou alguma outra utilidade que se destaque sobre outras daqui a algum tempo e tal, que eu não sei dizer qual seria, mas eu acredito nisso. Eu acredito que a ferramenta vá saturando algumas coisas. Sei lá, já encontrei todo mundo que eu queria encontrar, quero fazer outras coisas com isso aqui. Mas, por exemplo, aquela coisa dos joguinhos, né, de... que dentro de várias comunidades existem posts que são jogos, né? Do tipo, falar do scrap anterior, ou dizer se a pessoa é legal ou não é legal. Pegaria a pessoa assim. Exatamente. Isso tá ficando mais discreto hoje em dia com essas mexidas, porque essa mexida da interface do Orkut me dá a impressão de tentar deixar ele um pouco mais sério. É, com certeza. Do que a versão anterior, assim. Ou esses jogos continuam rolando. Eu tenho uma impressão, assim, totalmente de navegação não estruturada, de que tá diminuindo esses negócios de fazer esses joguinhos. Eu acho que é justamente porque agora tem outras possibilidades. Ele pode brincar com ele em outras coisas. Uhum. Pode. Acho que também já saturou também. Então, Não, ainda existe, claro. É, claro que existe. Sempre tem as comunidadezinhas toscas. O negócio agora das enquetes. Eu vejo cada vez mais as comunidades, as enquetes. Tipo, as criaturas entram nas comunidades lá. Antes, tá, preciso fazer alguma coisa. Criava um joguinho estúpido. Agora, tá, preciso fazer uma coisa. Cria uma enquete estúpida. Só mudou a ferramenta. Claro, tem coisas úteis ainda, mas... Não é a maioria delas. Não são a maioria delas. E pra complementar só, aquele negócio de integrar ferramentas e tal no RSS. Antes, o que acontecia? Tu entrava no profile de algumas pessoas e tu via lá, ó, gosto de tal, tal, tal música, acesse meu fotolog, ou link pro um blog, ou link pro SFM, link pro Flickr. Sim. E aí saía do Orkut, digamos. É, assim. Saía do Orkut. Bah, eu vejo, assim, então, essa possibilidade de integração, algo que certamente eles perceberam, ó, tá tendo várias saídas que vão pra outros sites. Os caras têm métricas. Claro, claro. Então... Tá acontecendo. Certamente foi uma sacada deles ali pra não perder usuários. Deixar o pessoal sempre dentro do Orkut. E a quantidade de publicidade ainda está discreta, aceitável? Ainda está via o próprio... Eu acho que podia ser mais explorado, sinceramente. Eu acho totalmente discreto, assim, não... Praticamente imperceptível. Discreto. Tão discreto que com certeza não deve nem gerar cliques, assim. Vocês acham que, de repente, eles estão temerários? Porque quando ameaçam botar no YouTube, as pessoas começam a protestar e tal. Será que o Google ainda está muito temeroso da reação do público, eventualmente, em relação à propaganda? Ah, não sei. Teve aquele caso na Copa que eles colocaram... Eu não lembro qual era o site, mas era um site que... Era um joguinho lá que tu apostava em quem... Quem tu achava que ganhava, umas coisas assim. E eles colocaram um banner mesmo, um quadradinho lá no, sabe? Embaixo daquela listinha lá do menu, profile, álbum e tal. E pá, entrava no Orkut, aquela coisa ali que não tinha nada a ver com a interface, não era nada discreto, era extremamente chamativo. Pessoalmente sim, que legal, né? Não tá me atrapalhando, não me incomoda. Vamos ver o que dá, né? Só espero que não... Como usuário, assim. Só espero que não vire modinha e fique em toda a página. Onde foi que a gente viu aquele exemplo do YouTube, que a publicidade era dentro do vídeo, que subia uma barrinha. Foi na tua aula, né? De linguagem publicitária. Eu achei aquilo bem legal. Eu acho que não é agressivo, assim, de forma nenhuma. Dando assim, a opção do cara tirar, não assistir. Dentro do vídeo, inserido, assim, eu acho que é bem pertinente. Se for pertinente, né? Naquele caso que tu mostrou, era bem pertinente, assim. Então, eu acho que não teria problema nenhum. Provavelmente o que está rolando são muitas ações de marcas por usuários, através de usuários, né? E não a marca mais em si. É mais boca a boca do que a marca fazer. Acho que até porque as marcas não descobriram o que fazer com as redes sociais, Facebook, Orkut, seja qual for, MySpace. É, até porque então, se eles... O jeito que eles forem explorar agora, acho que vai ser meio tosco, que nem o Zambu disse, de ter a publicidade ali. Acho que eles deveriam explorar de outra forma, para não... Acho que até já fazem um pouco, né? De ir lá, o cara da Brasil Telecom, ir lá na comunidade... que fala mal deles, escrever, sei lá, dizer postar, que não é bem assim, sim, mostrar caso e tal. Acho que isso existe um pouco, mas igual, acho que não tem a mesma força de um... Provavelmente está muito ligado também a tu ter grupos influenciadores de usuários formador de opinião que estão ali dentro, de repente, divulgando, né? Bueno, daí na outra categoria a gente tem aí Just, Picnic e o Kibiloco. Já que nós estamos falando de blog, vamos começar pelo Kibiloco, que é esse blog brasileiro, né? Bom, diga aí um pouquinho. Tá, o Kibiloco tal, é um blog e tal. E tem o brasileiro e tem como objetivo entreter e divertir, né? Quem entra e tal. tem sempre lá alguma coisa atualizada, sempre, né, como um blog, mas sempre com uma sátira, alguma coisa que vai divertir as pessoas e tirar com a cara de outras. Então, eu acho que quem procura o blog é mesmo pra... Isso, pra descontrair. Engraçados, cara, são não muito informar, bons. Descontrair. Marcelo, Bob. Então, isso daí. E ele é responsável por, digamos assim, fazer, antes dessa moda de falar que tudo é viral, de, na verdade, viralizar muita coisa, né? Com certeza, sim. Principalmente os vídeos no YouTube, né? Uhum. Ah, publica ali, o pessoal vê. William Bonner. As fotos, né? Fotos. Eu acho legal essa casa que eles têm, às vezes, de... Ah, pega o gol mais feio da rodada, de uma rodada do campeonato, e incentiva os usuários a ligarem lá pra SPM e votarem. Uhum. E votarem no gol mais tosco possível. Viral, né? Acaba sendo... Claro. E a galera vota assim, e os gols ganham... Tipo, o gol mais tosco ganha 70% de votos. Eu acho isso muito engraçado que eles fazem. Tentar. É o poder da comunidade, né? Que, na verdade, é um blog, mas ao mesmo tempo é uma comunidade quando começa a ter efeito o que é falado ali fora dali, né? Então, acho que isso caracteriza uma comunidade também. Ele, os posts são possíveis ser comentados ou não? Acho que não, são. Não, que biluco, acho que não, né? Acho que não. Então, de certa eu maneira. Nunca lembro de ter lido comentários. É bem isso, eu lembro só de ter lido as coisas, mas comentários. Uhum. Eu acho ele muito feio só. É, na verdade. Acho... Ele não é bem mais ou menos poluído de banner e. E é difícil achar o que tu quer, na verdade, não, sabe? Uh-huh. É só tem cronológico, que... não tem tags, não tem outro tipo de categorização. Cara, eu acho que tem comentário sim, só que ele não tem uma interface decente pra quem. Ah, e não é bem visível, na verdade, nos então, comentários. Acho que tem um link aí, se tipo, tem, tu eu clica tô sabendo. 3, 4 comentários. E é quebiloco.com.br hoje em dia. Alguém lembra? É, né? Provavelmente começou com uma iniciativa particular, assim, foi ganhando status. Na verdade, muita gente conhece o blog através de uma vinheta dentro de um vídeo que rola no YouTube. Uhum. Né? Muitas vezes dentro de... Coca da Boa também, acho que começou meio assim, né? Os caras contando mentiras, tá? As pessoas acreditando e fazendo boca a boca, é muito engraçado. É, esse, acho que o Quebiloco representa bem uma ferramenta de... Uma ferramenta, no caso, do blog, mas num nível diferente do... De relevância, né? De criar um diferencial e... E tá postando e sendo recomendado a partir disso, né? Isso é bem, bem interessante. Acaba sendo até pauta de programas, tipo Pânico, Cita, Quebiloco e tudo mais, né? Sim. Então, ali, isso é bem, bem interessante. E os justos, vai funcionar, não vai funcionar? Vai acabar com a TV digital? A TV digital? Eu acho que não vai ser a TV digital. Eu acho justo sim, uma iniciativa extremamente interessante. Uhum. Mas é algo mais ou menos que nem... Second Life. Vou fazendo uma comparação. Second Life, pá, é legal, tem N possibilidades pra fazer. Só que ainda é limitado. Tipo, criou lá, várias possibilidades, só que talvez não seja aquilo que vai vingar no futuro. Ele começou como uma ferramenta pra alguns cadastrados poderem baixar e testar, e agora abriu, né? Agora todo abriu. Mundo pode baixar e instalar e ver como é que funciona, né? É, o usuário se cadastra, baixa lá um softwarezinho de um... Quase 2 mega, um e pouco. Uhum. E abre uma interface na qual ele pode assistir lá a televisão. Tem... Ele é online, mas ele não online. É na web, né? Não é na web. Depende de um software. Uhum. Pessoalmente, sim, como usuário, eu tive bastante dificuldade de assistir a programação deles. Uhum. Devido ao delay que tem do Brasil para fora, o servidor deles. Uhum. E do limite de banda que nós temos. Uhum. Que é banda larga, mas ainda é bastante limitada. Banda larguinha. É, larguinha. Banda média, assim, quase estreita. Mas... Tive bastante dificuldade. Uhum. Dava várias travadas nos vídeos, era... Mas ele tem um design bacana, né? Tem um design bacana. Eu achei... É uma interface bem legal, realizado, bonita. A primeira vez que eu entrei como beta tester ainda, eu achei bem poluído. Assim, não, aquele tá legal, esquema, né? De tu ter os teus canais e coisas, achei aquilo bem mal organizado, assim. Talvez tenha melhorado agora, com certeza. Deve ter melhorado. Eu não consegui pegar a época de beta. A galera conhecia tudo e já tinha mandado convite pra ele. Eu tinha esgotado os convites, um não consegui convite, mas nunca funcionou muito bem lá em casa. É, ele tem ainda não funciona da, muito bem, né? Da conexão ali pra fazer ele, pra fazer ele rodar direitinho, né? Uhum. E tu já observou, assim, o fato... que ele, primeiro, ele é realmente um produto online, mas não é uma rede social, porque... Essa coisa de tu olhar outros usuários, o que eles estão fazendo, não rola. Não, tu tem a coisa de tu personalizar, né? Tem os meus canais e tal, tal, tal, e explorar. E tu chegou a ver como é que tá funcionando, por exemplo, a publicidade hoje ali dentro? Eu não consigo pegar exatamente. justamente por delay. Eu não consegui pegar, assim, ó, 2 minutos de um vídeo e assistir. É, ele tem canais tradicionais, tem MTV ali dentro. O primeiro canal brasileiro que tá ali dentro, na verdade, é Via Trama. E são alguns programas da TV Cultura. De aqueles que são sempre com uma câmera num plano fechado, um cara de MPB normalmente. Agora me fugiu o nome do programa, acho que é Ensaio o nome do programa, que é com gente mais ligada a MPB, Bossa Nova. E a trama que tá bancando a entrada desses programas ali dentro. A única coisa brasileira que tem ali, além de programas de MTV, tem programas de marca, assim, tem programa da Audi, tem coisas assim rolando. É, eu vi na listinha ali do que tem, que algumas coisas que tem, mas assistir elas foi complicado. É, tem coisas de animação e tal. E, na verdade, a presença da publicidade está rolando por interferências. Como tu tem do lado esquerdo o Meu Just, ou do lado direito o Explorar, e em cima tu tem uma opção de clicar para ver mais sobre aquele programa, e na direita às vezes rola uma intervençãozinha publicitária. Se tu clicar ali para o programa, abre uma caixa no meio ali que tu pode rodar alguma coisa ligada ao anunciante, né? Sim. Além disso, alguns programas entram com uma vinhetinha do anunciante antes de começar. É o que tem agora no Just de publicidade. Mas tu consegue, né, compartilhar teus canais preferidos com as pessoas ou não? Não consegue compartilhar teu canal? Ah, cara, eu assisto esses canais aqui, ou assiste isso. Porque daí, tiver isso, eu não sei. Mas se tivesse isso, acho que seria uma forma legal de publicidade, de repente. Seria um boca a boca do YouTube, quase. Sim. Né? Olha que legal esse canal, não sei o quê. É, tu favorita, mas tu não favorita usuários. Tu só favorita programas, né? Então, é legal se pudesse compartilhar a lista, na né? Na verdade, esse lance de assiste isso é aquela coisa que tem vários sites. Envie para um amigo, tá? Que ninguém envia, né? Ninguém usa essa porcaria. Acaba... Mas tu acaba olhando mais o que teu amigo favoritou do que o que te foi enviado, né? Sim. Com certeza. Fulano que viu isso também viu tal, tal, tal. Aquela coisa da Amazon. Quem comprou isso também comprou. Etc, etc. E, bom, tem, na verdade, é legal porque, falar do Just, porque tem outros concorrentes dele, que é o Vio, né, o VEOH, que é um outro softwarezinho também, mas ele faz um trabalho de pesquisar no Yahoo e no Google Vídeos e nos dados deles para publicar conteúdo. Então, tem essa tendência de plataformas de internet para veicular conteúdo televisivo que estão sendo experimentadas, até porque o modelo de TV digital no Brasil que está batendo na porta é um modelo altamente desinterativo, para usar uma palavra que não existe, porque ele favorece muito pouco, né, essa coisa que os outros acabam tendo. É, infelizmente. E o Picnic, que não tem nada a ver com lanche. Bom, o Picnic, então, é um Picnic, PicnicK.com. É um editor de fotos online, funciona mais ou menos como um Photoshop meio standard, acho que a gente pode dizer assim. E a grande barbada dele, que eu acho, é que tu não precisa fazer cadastro se tu não quiser. Tu só vai lá enviar a foto, faz o upload da tua foto que tu quer tratar, enfim. Ele integra com o Flickr também, que eu acho muito legal. Cola a URL ou procura a foto dentro do próprio Picnic, a foto no Flickr, busca ela e trata. E tu pode, dali tu já pode publicar direto em outro lugar se tu quiser. Mas tu pode puxar qualquer foto do Flickr ou uma foto da tua conta? Pode puxar qualquer foto do Flickr. Bom, agora tu me pegou também. Mas acho que sim. Então, eu acho que o público, assim, eu acho que é mais os fotógrafos, assim, amadores ou não, que não tenham muito tempo para tratar uma imagem, sei lá, de repente um imprevisto, uma correria, alguma coisa assim, precisa só fazer algum ajuste de contraste, enfim, uma coisa mais simples, assim. E que... Ele roda todo online. É toda web, é. Plataforma web total, não precisa baixar nada. É gratuito e agora recentemente eu vi que eles lançaram a $25 por ano a versão premium, que tem mais fontes, mais efeitos, mais molduras, enfim. Mas eu não achei grandes atrativos, eu dei uma olhada no... Na versão full, assim. É, tem um vídeo deles publicado no YouTube, Picnic Premium, acho que por essas duas tags dá pra achar. E não achei, assim, nada que valha $50 por ano. Mas... E tu tem, assim, tu notou que ele é parecido com o Photoshop em termos de os mesmos ícones para representar as coisas? Não, eles têm todo uma lógica diferente. É, Então, ó, ele é bem simpático, assim, a interface é bem simpática. Então, tu entra, em vez de ele mostrar que tá carregando, ele mostra, assim, crescendo a grama, pintando o céu, ele vai mostrando algumas coisas, assim. É mais lúdico o negócio. Uhum. E todos os ícones são, tem um sapinho como tema, assim. Então, os efeitos, é sempre um sapinho no fundo, é o sapinho que tá verde, o sapinho que tá... Interface infantil? Não, não é infantil, mas ela é meio, acho que mais descontraída, assim. Tem, tem um clima de natureza, assim, como eu falei, assim, carregando a grama, assim, os efeitos, os ajustes são bem bons, bem legais mesmo, a interface é muito boa, achei excelente a interface, é rápido. E ele exporta em vários formatos daí pra ti? Pode exportar no que tu quiser. Isso é uma vantagem bem legal, e como eu falei, então tu pode publicar direto em algum lugar também, se tu quiser. E, e como é que tu descobriu? Eu descobri porque no trabalho eu precisava achar alguma coisa que eu pudesse editar foto online. E acabei, comecei a fuçar, digitei no Google algumas expressões e tal, eu acabei achando. É um serviço bem novo também. Deve ter aí menos de meio ano. Tem que logar pra usar ou tu pode usar como anônimo? Não, pode usar como anônimo. Tu pode logar se tu quiser. Eu nunca me loguei. Ou tu pode... Tem uma opção lá, upload your photo. Aí tu já faz o upload da tua foto e já sai editando tranquilo. E tu chegou a ver se tem anúncio dentro? Não tem anúncio. Não sei anúncio. De onde é que eles tiram dinheiro, na verdade. Mas o modelo... Né, tô querendo vender pro Google. É, mas daqui a pouco eu compro, com certeza, porque o Picasa não é muito bom. É, o Picasa não criou o buzz que criaram outras plataformas pra trabalhar a foto. Muito bem, eu acho que a gente cercou todos aqui para definir e apresentar nessa primeira parte do podcast. Queria agradecer o Zamba, a Luciana e o Thiago aí pelos depoimentos, pelo bate-papo. A gente vai dar para a segunda parte com a galera que escolheu outros produtos aqui para dar sequência aqui. Fala, Zamba. Não faltou o primeiro produto offline? Não, o produto... Hoje a gente vai discutir já deu quase meia hora aí. Vamos pro... Sem mais delongas. Sem mais delongas agora. Bacana, que entre a vinheta que será feita.